Antenados na mesma concepção, os aliados com certeza também estão dispostos, estão a postos, João, acreditando em nós, mantendo os pés no chão. Tem a unção, o som que edifica, evolução, meu bom Deus purifica, pacífica, manifestação, hip hop organizado, bando do interior de São Paulo. Meus passos, minhas raízes falam por mim, desde o passado até o presente, enfim. Vivi, sobrevivi na C3 e SH, me envolvi no rap, é de hoje posso te falar. Deixa os locos pensar que nós tá de chapéu, abelhas que produzem pra eles o mel. Andrei, Daniel, Jonas, CP a dona, glória ao rei dos céus, toda honra com nós na responsa. De barrinha, pra somar, adiciona a força da vida. Função SNA, monte alto, correto, fase terminal, Santa Rosa de Viterbo. Coração do interior paulista, tamo na pista. Nem Al-Qaeda, nem xiita, mas também sou terrorista, ativista, estrategista, jamais artista. Odeio os pessimistas, sou só mais um cronista. Convicção convidou, vim pela fé, pelo amor. Sem vaidade, negou. Sem vaidade, morou. Agora a rima é comigo, pode deixar que eu consigo. Me empresta o mic, meu querido, eu honro o compromisso. Meu coração é favela, becos e rua de terra, vielos, louco num gelo, congela. Sem BBB, sem novela, nem vou dar trela que tem televisão não vira. Sem chassi pra Faustão, Ratinho ou Ana Maria. Minha mãe dizia que a mídia parece um alçapão, que arrasta o pobre pro crime com carro louco e mansão. Só que eu tô firme, tiozão, com pensamento a milhão. Favela chora um montão, faço do rap a canção. Os irmão, viver tranquilo, sem treta, sem grilo, longe dos gatilhos, nunca pensando em dar tiro. Distante dos patrícios, bem longe dos pipoca, ausente das fofoca. Na fé, até umas horas, a palavra já foi dada pros moleque da quebrada. Fé em Deus na caminhada, muita amor nessa jornada. Só Deus que te guia, só Ele te guarda. Valeu, convicção, firmão, pé na estrada. No coração do interior paulista, rappers em ação, tamo aí na pista. No coração do interior paulista, rappers em ação, tamo aí na pista. Somos a prova viva que a aparência se engana. Deus olha o coração de quem busca e alcança a mudança na vida pra seguir a vereda. Estamos nas pistas pra quebrar as barreiras, invadir as fronteiras das quebradas cidades. No coração do interior, Paulista é a chave pra abrir as portas, Deus no comando. Atitude de sobra, rap interiorano, segue os planos nessa trilhagem. Ser humanos de caráter, o cidadão honesto que se vai deixar herança. O bebê que nasce é o futuro, é a esperança. Avisa as crianças que o inimigo quer roubar sua infância. Educa pra não ficar na corda bamba e manter a distância das drogas do tráfico e sem ganância. Sem armas e assalto, cuidado com quem parece ser fácil. Caminho largo pertence ao diabo, mas estamos consagrados, Jesus nos guia. No coração do interior paulista, pra quem não tá ligado, eu me apresento. Monte Alto SP no coração do movimento. Função SNA, zona norte é nós que tá. Aqui é banco, é forte, velocidade, é chapa os lock. Que tenta copiar, não consegue imitar. Só os original, revolucionário está no ar. É nós que solta a voz, enquanto o Zé Povinho cresce, o zóio, periferia fortalece. No rap nós destrói, no crime tem a voz. O conceito pra chegar, pra somar, multiplicar. Junto com os irmãos, a paz encontrar. Liga nós, convicção, os moleque tá milhão. Aqui mano, feijão representando o fundão. A 016, formou conexão. A torre tá formada, jamais vai ser quebrada, vai ser representada. A força da vida se levantou, fase terminal representou. Mais um elo da corrente, moleque doido, esse é chapa quente. Assim que tem que ser, humildade proceder. Vai na sintonia, pro rap prevalecer. Agradeço pela consideração do convite, convicção. Pitangueira sem palavras, SP, já tá no coração. No coração do interior paulista, rappers em ação, tamo aí na pista. Paulista, rappers em ação, tamo aí na pista. Focar em paciência é o coração, Paulista interiorando, bate cada vez mais forte com o sonho de trazer a paz em todas quebradas de barrinha. É essa percussão da vida pra mostrar pra vocês que aqui tem voz. Não adianta só bater no peito e dizer que é nós. Pra felicidade dos boys, guerreiros estão de pé para o que der e vier. Deixa fluir o amor no seu coração, com paz e união, uma boa visão pra você se esquivar das coisas ruins. Esse mundão é estar com Jesus. Valeu, convicção, pelo convite pra esta missão. Tamo junto lado a lado com a mesma opinião, com a mesma opinião. No coração do interior paulista, rappers em ação, tamo aí na pista. No coração do interior paulista, rappers em ação, tamo aí na pista. No coração do interior paulista, rappers em ação, tamo aí na pista. No coração. sabia.